Sigue hasta Mina Bravo. Fase 9, fase para final, da 17, é o ataque de mentira. Gente, Mike Romeu Alfa, livre e toque remetido na 97, vento, sem concatu. Nenhum tráfego é reportado. Certo, vai calar. O Tami já Bravo, apenas confirmando sobre o voo, será onde? Autorizada a imagem, Mike César, cola, comprou a sua, controle 198 e o transponder é padrão. Decolagem também é torre 1895, ajuste na 014, tamo de Bravo. Já Bravo, já acionado. Chega vir acionar a reporta para decolagem. Uma foto próxima, escuta do controle. Uma foto próxima, controle. Gente, o Mike Romeu Alfa, o corrimento é o 04, reporta para retorno. Vou falar com a nossa, vai no. Fox, mantenha a prova da rotatória e reporta na final de 3 minutos da 17. Informa o helicóptero realizando o check na pista 17. O Alfa Serra 50, reporta visual contra. Ente, reportará visual. Prova da rotatória e acordará 3 minutos da final da 17. Mike Romeu Alfa na escuta. Na escuta, está na final da 17. O Mike Romeu Alfa está visual, vai entrar assim que chegar no solo livre para o mesmo. Gente, Mike Romeu Alfa, livre, eu toque remetida na 17, vento 090 graus no sul. Cadê 2000 do né? Vista para 4000 pés. Obrigado, São Paulo. O corpo remeteu ao 07. Confirma irá realizar mais algum toque remetido? Gente, Mike Romeu Alfa. Autorizado, Rio 41, 76 Índia até o ponto zero da pista 10. Estaria a pouso na 1-0, já. Gente, Fox Sierra, reporta girando base para 1-0. Cancelar girando base para 1-0, Sierra. Após retorno para o 44? Após o fundo, retorna para o pátio da pata. Sim. A Bravo sente como está segurando final para 1-7. Vai girar a base para 1-0, vai se preocupar pelo colégio, ok? Manter a posição. Se ele se encontra deslocada com o Minotan até 20 do Lula, ok? Positivo, Ciente. Isso, autorizado Guarulhos, nível 320, decola fica no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Ampe Zulu, 1-0, Taubaté. Controle de Salvador, opera 119, decimal 8, transponder 5023. Correto, são bancos de estacionamento. Então, Bravo, reporta quando fora de solo, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, aguarde instruções, mantenha a sessão, apoio do colégio. Serra girando base para final 1-0. Tem que ir com 1-0 dentro 0-9-0 graus 1-2-9. Questão de abraço da presente autorizada para o assunto. Reporte condução fora do solo 1-0. Reporte livrando a sinal da 1-0. Confirmando 3 e 5 de economia. Gente, autorizado o táxi via parte 1-100, via Conselho no 0, torre 1-1-8-9-5, para 17, minuto no 0-1-4. Mantenha na zero. Mantenha na zero, Fox Serra, solo 1-1, livre direita, chama solo em 1-2-1, decimal 1. 3-1-2-1. Suponha que pegou o retaguarda, está autorizado, é o seu estado. Afirmativo, andada bata. Autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, o Foco Terra. Alfa, reporta aí antes da Juliette, Terra. 0 graus 1-4, sente visual com o tráfego. Gente, então, um dia bravo. Chamou controle 199 decimal 8, vovô. Muito obrigado, vovô. Tenho 179, de colagem 90, 080 graus, 149. Oi, muito bom dia, papapá, Lima, Lima Fox, localizador. Mas Lima Fox, trate, foi quem chamou até? Sim, Lima, Lima Fox. Gente, pode só aproximar a falada, que está livre. Para girar base para final do 7, mais um ADO. Gira base da Prigente. Em Chile, Lima Fox Trot, cancelado 113, reporta na final do 7. Informa o helicóptero realizando check. Próximo a camiseta 17, reporta visual com medo. Firma, reportará visual com medo. Mike Rock, girando base para aproximação do 7. Confirma intenções. Papai Nicolau, Sopo Serra, estou autorizado. Juliette, contornar o Pátio 1 e prossegue na Lima, aguardando para ingresso na pista 735. Olá, cabeceira 97. Mantenha a área gramada após a decolagem. Ou então, após a aproximação, venta 090 graus, 14 mais, já pode ficar o outro lado. Bom dia, 1094, bom dia. Livre a linha e decolado, 10 vento, 090 graus, não faz o nosso. Bom dia, 1094, estão precisando da linha e decolar da Vilvocana para 10. Livre 179, decolado, 104, chama controle, 199, decimal 8, bom dia. Michael Alfa negativa, né, emitida, mantém a área gramada, lá as instruções, a aeronave já se encontra na curta sinal da 17. E o Lima de Matos na girando sinal para a 17, com o trem baixado para baixo. Gente, forma uma aeronave mantendo a área gramada da 17, com o helicóptero, reporte posição livre, pouso na 17, venta 100 com 14, ok? Ok, afirmo, visual com a aeronave, graças, Lima Fox. Lima, Lima Fox, confirma o pátio? Pátio 5. Só Serra, no ponto Serra da Lima, chame a torre 1895. Quando 864 aciona a identificação, deixa para nível de voo 050 e chega na base. Chega na base, essa após a posição 4 será autorizado, gol no 864. Lima Fox Trot, som 16, autorizado Vex Trek, taxa até o Pátio 5 no corte de frequência, bom dia. Mike Romeo Alfa, livre em decolagem com o Crono, 10, vento 110 com 14. Ela 94, decolado 17, chama o controle 119 decimal 8. 098, bom, 094, bom. Controle Salvador, boa tarde, bom, bom dia, bom, 094, 1410, na Momo, Prat. Bom, 094, contato radar, chuva para nível de voo 3707 da Momo. Romeu 370, Romeu 094. Papai Romeu, Tango, Índia Bravo, controle. Tango, Índia Bravo, controle, pessoal, viu? Esse Tango, Índia Bravo. Forte, rotatória de Zeca, copa. Ah, antes da cabeceira. Tem, tem como aproximar diretamente da cabeceira no site? Como que a aeronave já está livrando aqui? Sim, vai direto para o no site. Sobre o pouso parado na cabeceira no site foi autorizado. Autorizado, tá no integrado. Gente, Fox Fox Sierra, de frequência, bom dia. Tá no geral. Tudo bem, já para 1, não é? atualizado, eu ainda não lembro a cabeça para o número 10 e o ajuste no 0-1-4. 0-1-4, o número 10 autorizado, o número 3. Doutor, está 3091, perfil da El, cruzando 1500. Entre 3191, contato radar, suba para a missão de voo 340, saída da El. 340 da El, está 3191. O meu também já deu 900, vou direto em Rima, apenas 500 pés. Obrigado. Salvador, boa tarde, meia 200 da Ocean Air, informação 90. Ela é 6200, acione a notificação, deixa para a mesa de voo 050, via chegada a mare. 050, via chegada, em Lisboa, 6200. Autoriza a minha flor de Itapo com 6200? Autorizado, Itapo, chama 6200. Vendo na flor de Itapo, 6200. Fora do solo 24, apontando sinal pra Rima. Contra sinal da Rima, Rio. O 1864 deixa para 2500 pés, o ajuste na 0-4, é posto passando o trajeto 366. Ajuste 0-4, descendo para 2500, reporta se a vista 3-0. 4-2-0-7, autorizado o táxi em Índia, ponto 0-1-0, torre 1-8-9-5, o ajustativo é 1-0-4. E livre, ponto 0-2-9-5, ajuste 1-14, em Índia, do 4-2-0. Could you please coordinate with the ground staff to initiate? Coordinate with the ground for any change. We should be able to depart in about 20 minutes. We need to run our engines at the gate at idle power. Report to Nitsuri. Salvador, bom dia, 4207.0, está pronto. 4207 está pronto, pode ser. 4207, Librania, ele pode, 0 vento. 110, ali decora, Mazu, 4207. 4207, Yeah. 2002 para 2010, o ajuste no 094, autorizada a sinal essa discussão, lá de responsabilidade. Autorizada a decisão para 2010, estado 1014, e o slide para o LFS3, na linha 2, na Azul 4205, contato radar, temperatura do voo 3206 do Dael. A gente vai manter a proa devido a uma formação aqui à nossa direita. Informa o voo no Dael, azul 4207. 1864, estabilizado. 1864, chame torre, 1895. 1895, boa. Azul 4207, após o desvio, voo liga. Após desvios, vou ler, azul 407. Quase que é a terra, prossiga. Quase que é a terra, chame a pelo Salvador, 1895. Frequência 1251, alterne 13395. 1-3-3-9-5. Autorizado por 00, boa noite, sai 4. Então, Serra, confirma quanto tempo terá ficar no Pate 3? 40 minutos, cara. Índia November Alpha, reporta visual com tráfego aproximando da sinal da 97, é um helicóptero, ok? Agora 2 minutos volta fora. Gente, mantenha a separação com o mesmo fundo visual, ok? Gente, manterá a separação com o mesmo fundo visual. Tá vendo lá? Então, você informa um tráfego do Bravo. Um Chai 150, aproximando da central da rota, fora aproximando da final da 97. Reporta no através do norte depois do Salvador da presente, ok? Vai reportar pelo através do norte, o Bravo Cacá. Serra, Ciente, reportando através do norte da Torre de Salvador, ainda não visual, tá? Vai reportar mais próximo, já, já. Vertical da rotatória, 90 graus. Ou no 864, solo 3, 1 livre de gripe, chama sol em 1, 2, 1, decimal 1. Sim, 2, 1, 1, boa noite, tenha fácil, boa. Tá na vertical da rotatória, o Golf Alpha. O Índio 90 graus. Índio 90 graus, foi a ponta no final de 3 milhas da 1, 7. Final de 3 milhas da 1, 7, 90 graus. Tráfego voo agora avistado. Está presente, autorizado aproximar diretamente para o Pátio 3. Evite sobrevoo da aeronave que está sendo via Alfa e sobrevoo da base aérea de Salvador, ok? Vamos estar sobrevoo e está autorizado direto para o Pátio 3, o Bravo CACR. Já tem posição para o Pátio 3, certo? Mado vento 090 graus, 12 mais. Gente, grato. Bravo CACR, até para confirmação de posição 01. Final de 3 milhas no nosso 7, não lembrava. Índio 90 Alfa, sente livre pouso no 7, vento 090 graus, 12 mais. Livre pouso no 7, não lembrava. Azul 407, pode voar direto, máximo. Coordenação, conta para o Recife, 4207. No localizador, visual com campo, 6200. Oi, Salé, 6200, chame torre, 118-95. 895. Por favor, entrega a boca. Pronto. Muito boa, 6200, final estabilizado. Funciona 6200, continua a aproximação, reporta no externo. Vai continuar, vai reportar no externo, 6200. Vai ter essa exposição, Vlad. Bem ativo, descendo então até 2000 pés, com 1014, está livre o LS Exposição Online, bom, com o nome da noite. Azul 4207, autorizado direto em Mótila. Tipo 4207? Direto em Mótila, Azul 4207. Obrigado, Mótila, Azul 4207. Estabilizado, baixado travado, 6200. 6200, sente, continua aproximação para informação, Charlie 150. Viana curtíssima para aproximação da cabeceira auxiliar, não interfere com essa aproximação. Gente, então prossegue aguardando autorização para pouso, 6250. Verá Alfa Solo 36, autorizado da Strike, táxi até o Pátio 4, reporta pista livre. 6200, livre pouso, 10 vento, 1900 graus, 149. Ciente do vento, autorizado pouso, 6240. 6200. Turismo leve orientação e identificação, voo na prioridade, para essa caixinha da Mari, deixa para nível de voo 050. Boa tarde, deixando para o 050, tá? 3091. 08, prosseguir. Já o 087, vou para o setor AF da ilha, subir na planilha de voo 1950. Fala 38, livre direito, chama só em 1 ou 2 ou 1? 2 1 ou 1, boa. Fala, muito bom dia. É o Oxenê 6200, livrou na sua escuta. 6200, bom dia. Estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 03, faz Alfa Juliette para o 03. Tango Oscar, Papagoncio, SO, identificação, autorizada a chegar da Mari, retorno para a descida. Solicitando o localizador, o voo 1162, completamente visual, mandarim para Salvador. Cruz 1162, chame torre, 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Estabilizado, ILS 7362. Fecho 1162, continua a buscação, repassa a marca do externo, deixar travado, legal 1014, 1162. Dia 14, prosseguindo a aproximação, repassa do externo, com 1162. 3198, voo direto do 1, 2 separador 2010, o ajuste no 04. Luna 2, meu pé, no 04, eu quero ver o 0 graus, com o 5 graus. Repouso, Jorge, só falei uma. Qual faz esse encontro? Tem distância, por gentileza. Que tem estado agora, meu Deus? Aguilhão 08, precisa? 08, vai te falar, não precisa. 1, 2, 0, não vai, não. Silêncio, aguilhão 08. Oscar Papagaio, subiça para 4.000 pés, o ajuste ao 0.04. Responde isso, vai dando cópia. Pulou na 790, pronto cópia. Prossiga. Pesado Recife, número 370, decola pistão no zero, a curva à esquerda, saída Pucacaju, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, décima 8, e o transponder 5052. Autorizado Recife, 370, conforme o plano de voo, decolando zero, curva à esquerda, saída Pucacaju. Controle 098, transponder 5052, voo 1790. 790, com o treinamento correto, opção pushback, treinamento. Chamada. O Oscar, Papai Lima, pronto, campeã. Mono, mono, é dois. Alfa Juliette, posição 0671. Gente, Alfa Juliette, posição 0671. Azul 4082, versão 1 identificação, autoriza a chegada da Mari, deixa para mim de voo 080. A Mari 080, azul 4082, tudo bem, Tato? Desça para quem tiver o ajuste no 014. Bem, eu pronto cópia. Localizado Serra, 9 metros de Tango, 1 centena, reforma no 7, curva direita, corredor coral. Após, prossegue Dátina, Delta Alfa, Delta, November Alfa. Conforme o plano de voo. Contra de Salvador, opera 119, decimal 8, transponder 5057. Da 3190, Cheio Torre, 118-95. 18-95, boa tarde. Boa. Salvador, no 556, puxa de acionamento, posição 4. No 556, está autorizado, tem um contato. Camarada, no 556. Ótimo, pode ser autorizado, o acionamento é um posto para o táxi, por favor. Você passa na palma para a ingresso, só fica para a linha. Azul 402, informa o tráfego para a posição de 2-0, 7 níveis, mesmo aroma, cruzando o nível de 0-0, investido em carro 402. Qual a posição, por favor? Para a posição de 2 para 3-0. Afirmativo, é a outra passada mesmo. Nós vamos passar aí. Tango Lima Kilo Zulu. Ação em identificação, voe na prova de Golfo para interceptar a chegada a Golfo e reporte para a descida. Autorizado, Tango Lima Kilo Zulu. Gente, eu acho que ela só falia, não foi usado ingresso na pista, o reporte alinhado e pronto. Tá bravo, Golf Charlie, pra você. Salvador, 4076, 076, aciona identificação, deixa para nível de voo 060, realizar a chegada na área. Solicite a possibilidade de realizar o enado para 10. Mas após a posição, o TAP será autorizado, o azul 407. Após o TAP, vai ser autorizado o azul 407. Azul 482, centro da presente voo será Vitor 366, deixa para nível de voo 050. 366 por 050. À direita, Índia, considera chamar para o pronto a torre em 18.95, QNH 1004, o voo 1556. 614, via Índia, 18.954. Afirmativo, vai seguir como número 2, o Oeste Patagônia. Zero graus, 1 4 nós. 5 4, chame-se ao 1 2 1 1. Que legal, 0-1-4, o gol 1-7-9-0. Acho que a marca 2-9-5, o gol 1-7-9-0. Rosé 3-1-9-8, liberado. Gente, na 3-1-9-8, Libertaxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá? 3-1-9-8. 0-1-4, reporte passando a sua vida, 3-1-9-8. Voo 962, o seu notificação autorizada a chegada a Mário, deixa para a nível de voo 070. Voo 1962, deixa para a nível de voo 070, na chegada a Mário, aciona a notificação. Relação com o controle para ascensão. A pista 17, primeira curva à direita, ingresso da corredora cheia, após caixa pegos, conforme rota plano de voo. Transpondo 5005, aciona controle 119.8. Bravo, Golf Charlie. Até o nome é Oscar Papai Lima, contato radar, suba para nível de voo 100, saída Coral. 100, saída Coral, Papai Lima. Uno, 19, deixa 8. Gente, papapá, bravo, Gufchari, pela seleção novamente, restrito ao meu peso. Após a coordenação com o controle, o cotejamento está correto no PAS 4, confirmação lente o PAB. De POV e 5 de autonomia? Gente, para o acionamento está se chama Tony, 1-1-9-5, bravo Golf Char. 3-1-9-8, Alfa, 3-1-9-8, autorizado, Juliette, após posição 1-4. Juliette, posição 1-4, 3-1-9-8. Bravo, o Speed Charlie autorizado o acionamento, chame o pronto para o táxi. Azul 4082, chame torre, 1-1-8-9-5. Afirmativo, nessa torre autorizada a intercepção localizador, do separador de mil pés. Autorizada, sinal de acesso, solução, glide, responsabilidade. No 556, decolado aos 58, chame o controle Rio em 1, 1, 9, 8. 198 Salvador, bom, nós temos 5 meses. Controle Rio Vermelho. Confirmado, Salvador. Avião 07, por favor. Sim, retorno, nós para Itapuango, avião 07. Controle Salvador, bom dia. Voo no 556, passando 1800. Voo no 556, contato radar, chuva para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, voo no 556. Voo 3604, sua identificação, autorizada a chegar da mar e deixa para nível de voo 080. Azul 4076, deixa para 4000 pés, o ajuste no 04. O 2 avistado, pouso autorizado, pistão no 07, trem, o vento 090 graus, 159, atento de primeiros 380 metros, deslocados. Afirmativa ciente da está por baixo da vara. Desde o papo, pode substituir após o papo no Leminato, hoje eu passei 76? Eu passei 76, aguarde. Sou eu no 556? Sim. É, desvio à direita para 270 por 5 milhas. Gente, para o 270, gol no 556, está autorizado o desvio, você pode para o controle até. Portará, gol no 556. No marcador externo para mudança, cancelamento de plano. Vai reportar, enviado para o cancelamento. Veracruz, o Edão 08. 108 controle. O 07 chama o torre 1-1-8 do sinal 95. O carro 5, 07. Sou o guardião 07. Guardião 08, saída para Sierra Juliette, no Rio Brilhante, já para a rota? Passou para a cópia, agora você colocou do arco. Gente, coisa forte, agora a cópia, parte 3, e aqui você está, o pouso a partir do parte 3, com pronóstico para confirmar? Afirmativo, pode ser falado com pronóstico, já para a cópia. Gente, será colhendo com a torre e aguardo a cópia, o Bravo Sierra Sierra. O 4076, informação de tráfego 11 horas 5 milhas, com oeste, Charlie 208, cruzando o nível 1-0-0 em descida. O 076 cruza agora, direita na proa, Vitor 366. Papagolfo, considere plano cancelar 202, reporte base pela direita, final para 17. Sou desafiante do Guardião. 014. Sou salvador, Guardião 08. Me siga. Coordenação para a gente entrar fora da base, de Salvador, está presente. 108, permaneça sobre a ilha de Veracruz, em descida para 1.510. Quando atingir o 1.510, aposte para o controle e será instruído a regressar para Salvador.